já tenha sido tarde para cumprir aquilo que prometi. Não foi por falta de vontade. A verdade é que eu nunca percebi que às vezes as coisas mais pequenas, aquilo nem dava atenção. Minhas palavras tão doces e amenas já escondiam a tua solidão. Faz-me um sinal que eu possa ver de que vieste para ficar. Sei que ainda há muito por fazer e eu tenho tanto para te dar. Faz-me um sinal. Faz-me um sinal. Nas noites que perdem